Do 4206, sol, 56, nível direito, chame som, 21 decimal, 9. Nível direito, chame som, 219, do 4206, boa. Salve, Salvador, boa tarde, azul, 4206, livrando a fonte. Boa tarde, azul 4206, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, azul 4206. Azul 6919, pronto para cópia. Pronto para cópia. Azul 6919, autorizado para Serra Bravo, aqui no Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 280. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120 decimal 8, transponder 5057 azul 6919. Chame São Salvador 118 decimal 95. Santo Inês 190, chama a torre, bom trabalho, obrigado. 08, transponder 5057. Correto, contestamento azul 6919, portão 1, chame pronto para o push flag acionamento. Chama. Eco Delta Fox Trot, ao solo. Foxtrot, o plano do senhor está sendo reenviado para Recife e espera ser tê-lo tratado em aproximadamente os 3 minutos. Aguarde para a sua cópia. Papa Tango, correção. Passarelo 2231, na escuta para a cópia. Passarelo 2231, autorizado para Serra Novembro Bravo Romeu, via Whisky 42 até Lima Alfa Papá, após direto. Nível de voo 160. Pista em zona 0. Primeira curva à esquerda, saída Momo. Transição Vatap. Controle 120 decimal 8. Transponder 5033, passarelo 2231. 2160. Via 842 até lá, após direto. Decoda 10, esquerda Momo, Vatap. Controle 1208. Transponder 5033 ou 2231. Protegimento correto, passarelo 2231. Remoto do pátio principal, chame pronto para o pushback, seu nome. Remoto 2, Samarão 2231. Muito boa tarde, o Xané 6327 está cruzando 2600, perfil da Arbor. O Xané 6327, contato radar na decolagem, suba via saída água para o nível 380. Via 380, nível 6327. Chané 6210, acione identificação, voe na Prodimari para interceptar a chegada à Mari, ajuste no 017, desça para o nível 100. Vá no Mari, 100, Uno 169, chame centro Recife na frequência 1251, no secundário 13395. 1-3395, bora. Autorizado, meu Wind, descida para nível 050, pro de volta. O Xané 6327, voe elétrico. Graças, Serena. LF, 6327. 2791, desça para 2000 pés, ajuste no 017, está autorizado ILS, você pode estabilizar. 2000 pés, 20 17, autorizado ILS, reportará estabilizado a 279. Fênix 06. Escuta pra cima. 8 milhas para a posição com de serviço radar encerrado, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. Chama controle Aracaju na frequência 120, decimal 3, grato. Chané 62-10, voe SAP. Oh, 3190, boa tarde, autorizado Alfa e Juliette, portão 05. 3190, Alfa e Juliette 05. O Chané 62 10, desça para o nível 060. Azul 2791, chame setor final 119 decimal 8. 119 decimal 8, boa. Fox, por gentileza, confirme, o destino é Serra November, Índia Charlie mesmo, né? Só um minuto. Chané 6367, chame Recife, na frequência 1260, alterna 1288. 260-288, grato, uma boa tarde, eu Chané 6327. Trot, eu sou o Salvador. Comandante Foxtrot, o senhor tem mais 3 planos pré-ativos no centro do Recife, e este 4º plano do senhor para Serra Novembro em Índia Charlie, o sistema não pôde reconhecer, uma vez que já tinham muitos planos ativos no sistema. Eu acabei de falar com o setor do CGNA no centro Recife, ele nos falou que irá deletar os outros planos do senhor para que possa dar, desculpe, um termo mais correto, espaço no sistema, que ele possa, computar esse outro plano do senhor. O CGNA me pediu só mais alguns instantes para a liberação do plano do senhor. Romeu November Foxtrot, meu perdão, senhor, eu não coloquei. O senhor vai decolar da pista no 0 ou no 7? Tá bem. Papa Romeu, Romeu November Foxtrot, autorizada para Serra Brava, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 430, pista em uso no 7, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120, decimal 8. Transponder 5064, Papa Romeu, Romeu November Foxtrot. Romeu November Foxtrot, confirme PLB. Pode ciente, 45, acionamento táxi e decolagem. Chame torre frequência 18, decimal 95. Foxtrot, tem bom voo. Boa tarde, 2591, boa tarde, uniforme, confere. Vitória, eu tenho o 160 aprovado, pronto, Fábio. Azul 2591, autorizado para Sierra Bravo, Vitor Tango, via Golf 677, nível de voo 160, que está em 110, primeira curva à direita, saída Coral, controle 120, decimal 8, transponder 5065, azul 2591. 160, autorizado, escola da Coral, Golf 677, aqui, 0, o afirma, Sierra Bravo, Vitor Tango. No parte 3, chame pronto para o pushback, acionamento, cotejamento correto, chama. Toma. 3894, informa que o procedimento é o ILS X-ray da pistão do zero. Chané 6210, chame setor final 119, decimal 8. Bom, no 166, acione identificação, vou na proa de Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível 070, ajuste 1017. Já identificou na proa de Mari, desça o 070, ajuste 1017, ou 1166. Papa Romeu, Romeu é com índia, desça mantenha 4 mil pés, ajuste 1017. Senhor Queen, informe intenção de pouso no zero ou pistão no 7. Sim, você pode para modificações de regras, Romeu Queen. Controle, boa tarde, boa tarde. Ótimo, vendo agora em Salvador de 130 graus 02 nós, condições de decolar pista 35, Rob Filial no 7. Tango Eco Delta Foxtrot, autorizado para Sierra November India Charlie, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 100, decola pista 35, primeira curva à esquerda, saída Momo após direto, controle 120, decimal 8, transponder 5101 no Papa Tango Eco Delta Foxtrot. Azul estabilizado, X-ray down no zero. Azul 2791, ajuste no 017, continuando a estimação, recapitulação com campo. Afirma, visual com campo já. Autorizado, pista 90, vento 130 graus, 2 nós. Tem chuva sobre o campo, a pista está aparentemente seca. Autorizado, pouso na 10, azul 2791. Chame torre, frequência 18, decimal 95, eco delta Foxtrot, tem um bom voo, ajuste 1017. Acionamento Romeu November Fox, por gentileza, torre 118, decimal 95. Destaque, até papá autorizado, ele pode para ingressar na pista. Já papá, ele pode para ingressar. Desde, autorizado, você não mexe no papá. Não dá uma 94, desce para nível 050. Essa Eco India. Desça e mantenha 4 mil pés. Ajuste 10, 17. Papa Romeu, Romeu Eco India, chame sinal 119.8. Sinal 119.8. Confirmando 119.8. Negativo, setor final de controle é 119.8. Azul 2791, boa tarde, autorizado Alfa Kilo Pátio 3. Atenta ao sinalizador naquele faixa 2791. Alfa Kilo Pátio 3, atenta ao sinalizador Azul 2791. Ao 050, da 3894. Está 3894, chama o setor final, frequência 119.8. 19.8, está 3894, deixa meu controle 208. 08, rápido. 6210, pouso autorizado, pistão 10, vento calmo. Sim, pouso 10, 6210. Uma coisa de tráfego antes de erro, da Alfa 31, se afastando com o Pro Norte, internet. Ana decolagem. Fazer sair da Momo para o nível 100. Mantenha inicialmente livre ascensão para o nível 100. Senhor, está presente para o Adiós, o destino, seria para o A3 do nosso site, cancelamento da mesa, mantenha o nível 105, é o Delta Fox. Santiago Delta Fox, plano IFR cancelado aos 2015. Autorizado 105, apenas para informação, informa o tráfego 12 horas, 11 milhas, como o sudoeste, o Terra Romeu 20, passando 4 mil pés em descida. Sim, senhorita, vai acender até o nível 75, graças. Senhorita, eu vou 1166. Então, no 166, reduz a velocidade para 2.4.2.3.0 nós. Chame setor final, frequência 119.8. Reduzindo 2.3.0.19.8. Boa, no 166. Eco Delta Fox, submantenha 3.000 pés. 3.000 pés. É Delta Fox. Corrijo, Eco Delta Fox. Sobre manter a 2.500 pés restrito. 2.500 restrito, Eco Delta Fox. Bom, no 645 pode continuar descendo? Bom, no 645. Bom, no 645. Bom, no 66. Bom, no 645, chame sinal 19, decimal 8. 98. O 1166 desse mantenha nível 060. 6290, solas 16 direita, 121 decimal 9, solo. Comandor, muito boa tarde, é o gol 1869, temos a informação uniforme, autorização para Brasília. 1869, boa tarde, uniforme confere, Brasília tem um 360 já aprovado, prepare Arbor, após Arbor LF, aguarde um minuto, copy 1869. Arbor LF, aguardando o gol 1869. Faltou o Alfredo 2231, posição 12, para o pushback, estacionamento. Alfredo 2231, remoto, aprovado o posicionamento, chame táxi. Alfredo, chame táxi 2231. Uma hora, 8 milhas, rumo sudoeste, um Boeing 737, passando 6, nível 060 e em descida para 4 mil pés. Captain, Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo, Romeo November Fox, está na Dael, Montebar. Bravo Romeo, Reapers do Luno 7, nível de voo 360, pista em 100, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5076, voo no 869. 869, então, está autorizado, Salvador, Brasília 360. Via Perzulu 17, decola da 10, curva direita, perfil Arbor, transição Elefa, depois de Arbor direto Elefa, 208, controle 5076, transponder. Correto, protegimento, voo 869, portão 7, chame pushback, acionamento. Câmara pronta. Índia Lima, siga. Obrigado, acionamento, chame por táxi. Autorizado, ingresso Juliette, portão 04. Portão 04, funcionário 6210, obrigado. Conta a corrida. Tráfego superado do Boeing, livre ascensão para o 105 a sua espécie. Corrida, gostaria de manter o 05, tudo? É o filme? Manter o nível 05. Gente, suba para o nível final 085, informe estimado de pouso. Controle, informa informação sobremodulada. Papatango, Eco Delta Fox, confirme o smartphone. 2115. Sente. Eu Patango Lima, Juliette Lima, aciona identificação, vou na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada Ponce, ajuste no 0 no 7, desça para o nível de voo 050. Alagoinhas, proa da aciona o 7. 143? Afirma. 43, liga, chame em táxi, 2591. Passarelo 2231, no táxi aprovado até o ponto de espera pistão 0, via pátio e Índia, observando o Airbus da Avianca, ingressando agora ao portão 04. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no noite, decimal 95, passarelo 2231, tem um bom voo. Pátio Índia, no ponto de espera da 10-5-2-2-3-1. 2-3-1, informa aqui, devido ao peso, consegue cumprir a recepção, vai manter 3 mil na saída Momo da Tata. Gente, então vai cumprir a recepção inferior, subida Momo, copiado, vai informar o controle de espera. Utilizado até a papá, o Mike India Lima. Tango Lima, Juliette Lima, confine de viu? Pode olhar do Lima. Boa tarde. A gente no 097, deixando para mostrar a moeda. Está inferior. Guardando, não, não, não, não. Necessária informação, Lima, Juliette Lima, informa que recebo proa 201 e a proa de Alagoinhas é 216. Mais um pouco aqui para aqui. Faça os devidos após o Ibon, se der uma Juliette Lima. Prossiga. Faça nível 190, chame Recife 1251, secundário 13395. 251-3395, graças a você. Pois agora passaram 2231, ponto espera da 10, tem condições de decolar de imediato. Gente, mantém o ponto espera, passaram 2231. Mantém a 2231. Para o táxi 54 a bordo 5 de autonomia alterna Galeão Azul 2591. 54 a bordo 5 autonomia, confirme alternado Galeão, Serra Brava confirma? Afirmo. Copiado, o Azul 2591, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0. Ajuste agora no 017, no ponto de espera quando pronto, chame 21 no 8 decimal 95. Azul 2591, bom voo. Pátio 3 principal, Índia, até o ponto de espera da 1018-3018-1514, voo 2591. Salvador, está 3894, Pedro. 3894, boa tarde, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette aguardando ingresso, 3894. Boa tarde, Alfa, mantenha a Juliette, 3894. Salve, Salvador, Azul 6999, pushback, encerramento na posição 1. Portão 1, aguarde aproximadamente 2 minutos para o pushback, o Azul 699. 2 minutos, 699. Salvador, 1869, pushback, acionamento na 7. Autorizado o portão 7, 1869, condições de efetuar o pushback mais a retaguarda, permitir a aeronave até ingressar no portão 7? Afirmativo, então. Vai puxar mais para trás, para a entrada da outra aeronave no 7, eu vou 869. Aguarde o chame táxi, 1869. 3894, autorizado o ingresso na Juliette, após a passagem do TR da Azul em direção ao ponto de espera. O portão do senhor vai ser o 07, com cautela, a aeronave com o Boeing 37 da Gol, iniciando agora o pushback para mais a retaguarda para autorizar seu ingresso no portão 7. 7, prossegue após a TR da Juliette para o 7 com cautela, 3894. Oh. Comandante, recebo mantendo o nível 116, confirme mantendo o nível 110? Afirmativo, está solicitando descida da presente. Gente, Alfa Tango Serra, vou indo pro Diamante para interceptar a chegada da mão, justo no 017, desço inicialmente para o nível 060. 060 na proa Diamante, Alfa Tango Serra. Polo 166, solo 25, agiliza na direita, solo 219. Principal via Taxway Lima, você tem nível de posicionamento no UNO, chame Taxas 1699. Está nível pushback, ciente o azul 699, chama Taxas. Lima, Gillette Lima, plano ISR cancelado aos 2027. Vou na proa da CEASA, antiga rotatória, desça para 1.500 pés, ajuste no 017, reporte visual. Lana. Mantenha da Juliette, guarda no ingresso, voo no 206, boa tarde, é SIC-1350 já aprovado, informação em curso de uniforme, ponto cobre. 9, azul 4206, autorizado Sierra Bravo no meu Fox Trot, via Cruzulu 17, nível de voo 350, pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5106, azul 4206. Colocando 0, direto primeiro com o Caju. Aqui é o Pedro Lu, 107, controle 208, acerto o transponder 1098, azul 4206. Obrigado. Camarada. Obrigado aí, gol. Nada. 3231, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 3.000 pés, após estar autorizado que vai esquerda na proa de barreira. 3.000 na proa, aí à esquerda é barreira, 22, 3.000 na proa. Através do 612, seguirá o Embraer 190 da Azul, acabando o pushback mais alguns instantes até o ponto de espera de 0, via Pátio e Índia. No ponto de espera, quando pronto, chamei Torre 1 no noite, próximo número 5, por 869, bom voo. Afirmativo, a sequência é o Azul, no ponto de espera, 1895. Obrigado, tenha uma boa tarde e bom final de domingo. Antes da Juliette, voo 1166. Mantenha antes da Juliette, observe o 37 da companhia se aproximando do portão 612. Assim que o mesmo livrar o pátio principal, tem livre ingresso, portão 08, voo 1166. Voo 09 da companhia, prossegue para 08, voo 1166. 60, iniciando o povo, agora esquerda, barreira, obrigado. Mantenha para espera dela, Nogar. Mantenha. Pelo menos 400 livrou. 25 eu copiei. Confirme a alternativa POB. Ah, o POB é 105, alternando o Galeão. Copiado o meio, azul 6999. Taxa aprovada direita, até o ponto de espera ficando 0, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, azul 6999, tem um bom voo. Isso, Foxterra, chama 3295 azul 69 e o Bruno 9. Obrigado, quanto mais. Paulo, vou no 645, livrou. No 645, taxi Alfa, chama ingresso no Juliette. Alfa, chama pra ingressar Juliette no 645. 8 milhas, rumo sul, enxade 550, passando 3.500 em descida. 132, 3 anos já superou, tá 4.200 agora. Mantenha a prova até o nível 060. Eu mantenho até o 060, a prova, vai chamar um 208, controle mais direto. Boa. Controle 608. Alfa Tango Serra. 2591, no Alié, manteu no 0. Ali mantém, 10, de boa, Papatango Mike de Lima, decolou, mantendo a gestão no 7. Papatango Mike, Índia Lima, contato radar na decolagem, mantém a proa até o 060, após estar autorizado curva esquerda na proa de Momo. Certo, tá, 060, após vai voar direto Momo, Mike de Lima. Lima Juliette Lima, está autorizado a descer para 1.500 após o TM 360, Xanen Torre, 1.895. Galinha 1.360 já aprovado, prepare Dael, Leda e Irumi. Recorde 1 minuto 4, 62 a 9. Dael, Leda e Irumi, obrigado. 1.645 autorizado, ingresso Juliette, portão 02. Juliette para 02, 1.645. 1.017, 5 milhas para Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 1.20, decimal 3. Sobre a RMA, o Lima Juliette. Temos um sul, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El. Após Dael, voa Leda. Após Leda, voa direto, posição Irumi. Controle 120, decimal 8. Aciona 5074, o Xenia 6201. 6201, autorizado com o galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita. Saída Dael, Leda, Irumi. Upper November, 8, 7, ou sul. Controle 1208, transponder, 074. Correto, planejamento, chame 6201, no portão 4, chame pronto para o pushback, chame metro. Chama para o push, obrigado. Está mantendo a cabeceira, devido a aeronave que foi na pista auxiliar, com curva à esquerda, vai cruzar o campo. O controle solicitou que aguardasse só mais alguns minutos. Problema com o Índia, solos 3.5, tem condições de fazer o backtrack agilizando ao máximo para o mais fácil. Tem a próxima para a próxima 17, está 5 milhas, que é o que eu quero. E Lima, assim que possível, informe a proidão para o seu destino. Se possível, pro ideal do destino, Papatango Mike em Jalima. Mike também, mas mais guardando a autorização de posto. Ela na guarda. Ideal 350, Mike em Jalima. 050? 350. Azul 2591, após decolagem está restrito ao nível de voo 070. Decolagem autorizada, pistão 10, vento 150 graus, 3 nós. Motor azul 6999.0. 6999, após a TR da companhia, né, Matheus? Após a TR, eu mandei 6999. Juliette Lima, visual com campo? Estado, continue aguardando a autorização de pouso. Lima, Juliette Lima. Passa Tango Sierra, autorizado ILS, X-Ray, pistão no zero, repórter estabilizado. Mará estabilizado, papá, papá, Alfa Tango Sierra. 7, o vento 160 graus, 2 nós. Romeu, Romeu, Eco, Índia, na escuta, tá chegando. Xanem 143, acione identificação, desse a via chegada BEST para o nível 060, ajuste no 017. Lembro 4206, chame táxi. Eu de voo 100. Restrito ao 100, o azul 272591. O 2591 após 2000 pés está autorizado direto coral. Após 2000, direto coral 2591. Patango Oscar Juliette X-Ray, ação de identificação, mantenha pro Diamant para a chegada mãe e come nível de descida. Estou controle. 143, mantenha Lagoinhas para chegar da BOP. Oscar Juliette X-Ray, desça para o nível 050. Chega mais para a gentileza, confirmo somente o horário do plano, eu realmente não tenho mais, não tenho nada aqui no sistema. Claro, claro, é 2108. Eu quero chamar mais papai, mas eu acabei de encontrar aqui, só que em mais um minutinho ou dois eu terei seu plano já tratado, só um minuto. Tango Mike, Índia Lima, o centro solicita que suba restrito a nível de voo 340. 340, Mike, Índia Lima. Índia Lima, chame o centro Recife, 12685, secundária 12545. 2085-2545. Muito obrigado, Mike de Lima. Azul 2591, liberada a restrição do nível 100, suba ao nível 160. Para nível 160, azul 2591. Papá, Charlie, Mike, papá, pronto para a cópia. Charlie, Mike, papá, meu perdão, confirme o quadro de se encontra em pista de onde da decola. Obrigado, o... Papá, papá, Charlie, Mike, papá, autorizado para Sierra Bravo, Sierra, papá, via rosa apresentada no plano de voo, nível de voo 430, pista em uso no 7, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, aciona 5121, papá, papá, Charlie, Mike, papá. no cotejamento correto. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, confirme POB. Quatro bordas ciente, acionamento táxi e decolagem, por gentileza, eu chamo tua viúva noite, decimal 95, Charlie, Mike, papá, bom voo. Prode Ponce 220. O 699. Não será necessário. Controle Salvador, boa noite, Azul 6919. Azul 6919, contato radar na decolagem, mantenha pro até 2000 pés após ser autorizado direto da EL e subir para o nível 280. Mantenha pro até 2000 pés após direto da EL, Azul 6919, subindo para o 280. Papa Alfa Tango Sierra, complete a sinal e chame torre 1895. Cato, bom trabalho. Salvador de Papá Papá Alfa Tango Sierra, muito boa noite. 203, onde é escorte? Tami Centro Recife, 1260, alterna 1288. 260, 288, 233. Sete. Correto do momento, senhor? O vento no 60 graus, 2 nós. Senhor, vai solicitando modificação e efetuará uma base pela direita da 17 autorizado. Gente, reporte para o cancelamento do plano. Presente. Plano modificado ao 43 autorizado. O vai esquerda, base pela direita da 17, reporte na final da 17, o Alfa da Terra. Presente, chamará. Bom, 1869, decolagem autorizada, pista 90, vento 150 graus, 2 mais. Eu de decolagem 10, 869. Pronto. 4206 após o gol, olhar e manter o 90. Eu matei na 90, azul 4206. Autorizado acionamento, chame para o TAP. Charlie, Mike, papá. Salvador, boa noite, Azul 2712, Quadrícula. Qual é a informação da velocidade indicada no momento? Para 240. Gente. Canal 143 é o número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2109. Da Serra Bravo, Alfa Romeo, Golf 677, nível de voo 1, correção, nível de voo 190. Pista em 100, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5111, azul 2712. 2712, aprovado para Aracaju no 190, decolada 1-0, primeira curva à esquerda, e a Golf 677, sobe Puca, Caju. 208, o controle 5111 aciona. Protegimento correto, azul 2712, parte 3, chame pronto para o pushback acionamento. Camarada 2712. Entra Arbor, transição elétrica para o nível 360. 9 via Arbor, transição elétrica para o 360, 169. Decolagem Tango Sierra avistado, pouso autorizado, pista 17, vento no 60 graus, 2 nós. Ele pousa no 7, Alfa Tango Sierra. Eu te informo que ainda não recebo. Reporte atingindo o nível 050. Portaria da Vicinha Rocha, 73. Controle, o azul 6909 está cruzando 120, se possível, ótima. Pode, azul 6909. Ai. Azul 4206 decolou aos 46, chame agora o controle 120, decimal 80, boa viagem. 308, Azul 4206, boa noite. Gente, o Xanamé 143 após pelo está autorizado a descida para 2.000 pés, ajuste no 017. Salvador, boa noite, Azul 4206 na PUCA. Azul 4206, contato radar na decolagem, subavia saída PUCA para o nível 350. 350, Azul 4206. Alfa Tango Sierra, Colos 47, utilizado no Nextrack para a Bata, ao livrar estacionar para a Ponta Livre, uma boa tarde, boa noite. Vitor, para Guarulhos eu tenho aprovado o nível de voo 320, são de cópia. Nossa. 3297, foi só, então 3897, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo e Apro 01, Bravo Echo, nível de voo 320. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição ótima, controle 120 do sinal 1, transponder 5115 da 3897. Senhor, você está com alguma borracha, alguma coisa raspando no seu fone aí, foi totalmente inteligível a sua cópia aí, você poderia repetir? Deserto da 3897, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo. Via Apros Luno 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 320. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, aciona 5115 da 3897. Autorizou 320 Guarulhos na da EL Leida Motiva, decola curva direita, Apros Luno 10 até Taubaté, 1208, 5115, é o 3297, posição 5. 515, cuida de aumento correto, então 3897, o portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Boa, excelente, 6309 para push acionamento no portão 4. Portão 4, aprovado pushback acionamento, chame 201, no chame pronto para táxi. Push acionamento autorizado, 6201 no 4, chamará. Foi Salvador, Força Aérea 2584, passando a hora, Marcos. Força Aérea 2584, continua a aproximação, ajuste no 0107, já virou algum nome? Afirmativo. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, 2 nós. Livre pouso, pistão no 0, FAB 2584. Acho que o Juliette 6 está autorizado descida para 2.000 pés, ajuste no 017, autorizado ILS e reporte estabilizado. 2.000 autorizado ILS, no 017, ótimo, Juliette 6, reporte estabilizado. 6143, informo que irá seguir o tráfego em ECO 135, 7, meia dúzia de milhas à sua frente, com grau de 120. Reduz a velocidade para a aproximação final. Complete, chame a torre 1895. 1895, não, Salvador, chame a 143. Boa noite. Continua a aproximação, ajuste no 097. Aeronave que o precede para pouso no 90, está 3 meses na cabeça. Ajuste no 097. 260-388, 869. ground, Bandia, Condor 077. Send numbers 11 and information Victor request. Clear to Frankfurt. Good afternoon. To Echo Delta Delta Fox, I have flight level 330 already approved. Information Victor is correct. Prepare please the Puka departure and the Zipar transition. Papaya inform Charlie Alpha departure and the Zipar transition. Stand by for traffic under 077. Condor 077 is cleared to Echo Delta Delta Fox, flight level 330. And the departure was the... can you spell the point again? Gente, tem condições após desvio lá na Ponte Coral? Já voltou na Ponte Coral, o Gente, é o 2591. Esse é livre alfa, reportará na Delta, informa que vai pro pátio da autoridade. Vai prosseguir o pátio da autoridade, né? Afirmativo. Bem, Suka departure with the Zipar transition, thank you. Trafegou no 645. Voo no 645. Boa noite, para a Vitória eu tenho aprovado o nível de voo 360. Informação em curso Vitor, o senhor número 2 para 4. O paciente, qual seria a saída para a Vitória? Eu vou agora coordenar, muito provavelmente será Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa Sazda, Sierra Alfa, Sierra Delta Alfa. Ciente, Dael, Leda, Sazda, obrigado. Táxi aprovada à direita, ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 7, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, chame 201, tenha um bom voo. Era 2584, tem condição de agilizar? Delta, até o pátio de autoridade? Afirmativo, está ingressando aqui para o pátio de autoridade 2584. Agilizando na medida do possível, quando estacionado no pátio de autoridade, frequência livre, uma boa noite. 24, quando o pátio de autoridade, frequência livre. É 143, 254, 121, decimal 9, pessoal. Mike Papá. Decolagem autorizada, pista 17, o vento 170 graus, 2 nós. Livre decolagem, pista 17, pede mais.